Repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette. Tony de Juliette, livre acionar, reportax. Daniel, pronto, fica no 0245. 4065, autorizado decolar, pista no 0,2090 graus, 1189. Livre decolagem no 0,4065. Foi na proa de Itape. Itape, tá 3192. Olha, Salvador, o 883 só me disse que passou lenda, mantém sua frequência ou passa com o físico? Azul 4065, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe 360, saída da ela. Azul 4065, decolou 33, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, senhor, 4065. Da área de sobrevoo proibido da base aérea de Aratu. 090 graus, 189, pesado pouso, 1 no 7. Baixou e travou, filho do voo, linha 97. Nacional, pelo passado, que seja de leste. Estrela de leste, está autorizado, está de quanto com a espera da 1 no 7. Mais que o Delta está presente, autorizado o circuito pela direita, reporta de base para a final. Da 3192, sem restrições em TAP, desce a 3 mil pés, ajuste e ioiô, B10. Confirmar, na proa de TAP, para 3 mil com B10, tá? 3192? Confere. 3192. Olha, 883, Romeu, isso? Prossiga. Manter essa frequência ou pode prosseguir com o centro? Pode prosseguir com o centro, 125, décima 1, secundária 13325, com voo, Romeu, isso? 1251, secundária? 13325. 13325, ciente, uma boa. Controle, só para confirmar, está 3192, é só passar Itap, é 3000? Não, está livre das restrições de altitude em TAP, descendo até 3 mil pés, 3192. Tá, agora sim, entendi. Estou livre da restrição, descendo para 3 mil, está 3192. Obrigado. Pode chão, até 3195, chão. Cópia. Pronto, aquilo está no meu. Autorizado Morro de São Paulo, meu pai decolou da 97 no Axé, após decolagem direita, 0124 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Certo, autorizado Morro de São Paulo, decola da 197, caminho da ponta direita, 1.97, encolha do Axé, aciona 0124, controle 3.8.8.8. Acho que se encontra. Acho que se encontra. Faz a base, por gentileza, comandante. Pessoas a bordo? 08 a bordo. Tracionamento táxi, 118.95, altímetro agora marca 1010, tenha um bom voo e até a próxima. Ato, 118.95, bom trabalho. Fala, boa tarde, no 649 da Gol, autorização em Ilhéus, Cosita. Gol, o no 649 está autorizado para Ilhéus, nível 240, decola da 10, saída da EL, Leda direto. Após decolagem, curva direita. Aciona 5044 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Ilhéus 240, Conforme a rota do plano da El, lenta, pós direto, curva direita na decolagem, 5044, 198, no 649. Cotejamento correto, chama para o post, confirme gate. Tá no 3. Grande Juliette, vento 090 graus, 169, 3 a decolagem, 37. Esquilos 1 no visual, no corte de frequência, boa tarde. O Juliette confirmando. Deixa eu ver. Mike Delta na final, baixar checada, responder a nave de acolá. O Mike com Delta, vento 090 graus, 15 nós, autorizado pouso sobre a cabeceira no site. Mike Delta, cabeceira 1 no 7. Gol 907, no programa, manhã, autorizado, em 2, 4, 0. O Vitor Indileto decolou 37, controle 19, 7, 8. Controle 19, 8, Salvador, muito boa tarde, Patatango, Romeu Papatango, cliente da Victor, no parque, o cara tem um parque 4, né? O cara tem um momento, Vera Cruz, 27, por exemplo. Romeu Papatango, tá autorizado para Vera Cruz, meu pés, decola da 17, corredor axé, após decolagem direita. Aciona 0164 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Aciona 0164, decola da 37, para correr direita. Acho que se encontra e pessoas a bordo, Romeu Papatango. É, Pátio 4, 02 a bordo. Operacionamento táxi 118.95, 1010 no altímetro, bom voo. 1010 no altímetro, chama 12, 1895, graças. Eu, Salvador, muito boa tarde, Papatango, Romeu Papatango. Boa tarde, confirmando 4-4, decola do 1-7. Excelente, livre assinar, é para o Pax, o bom, é para o Pax. Whisky Kilo Zulu, boa tarde, prossiga. 2D está 3 mil pés. 3 mil pés, 4-3. Após decolagem direita, aciona 0162 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Sua parte, comandante, pessoas a bordo, por favor. Victor. 39.000, boa tarde, a sua identificação de São 050, vigilância de chegada maré. 050 para maré. Salvador 4065, pode chamar o seu querido. Sumitátia? O Uno, alterno 1-3-3-2-5, com 251 3325, obrigado, feliz ano novo, senhor 6521. Até me escuta agora da cópia. Vitango Romeu, livre acionar, reportagem. Reportagem, vou local, meu pai, decola da 7 no axé, após decolagem direita. Aciona 0151 no transponder 119. 8 é a frequência do controle. Complete LS, chame a torre 118.95, bom pouso. Completa 1895, tá? 3192. Azul 4032, desça 2000, reduz a 1809. Autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10. Ok, para 2000, reduzido 804082. Juliette Tango-Zulu, sem intenção de pouso na 10. Ok, senhor Juliette Tango-Zulu. Sua intenção de pouso é na 10. 1-5-2, 4 horas, Galeão. 3.000, a pastora estabilizada na loja de Juliette Tango-Zulu. Ciente, 3-1-5-5-10. Para da Oscar, o Romeu Potter. O patrão do ponto de da Oscar, Romeu Potter. Salvador, boa tarde, está 3192, passou externo, baixar travado. 3192, boa tarde, vento 090 graus, 169, autorizado pouso, pista no zero. Depois pista no zero, está 3192. Salvador, vai passando o Vitor de Juliette. Confia para o controle. É o Vitor de Juliette, está 2.500 na proa de Cairo Lourenço. Autorizado, Vitor Índia Juliette. Zipo Papá Romeu Lima, prossiga. Transponder estacionado, Romeu Lima. Copiar 0131, transponder, atenta tráfego, passando agora o farol da Barra em subida, 1.500 pés na proa de Cairo Lourenço. Reposta na vertical do farol, Romeu Lima. Sempre em modo Alfa, nem modo Charlie, Romeu Lima, cheque seu transponder. Juliette Tango-Zulu, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray, reposta estabilizado. 2000, reposta estabilizado, Juliette Tango-Zulu. O azul 4032 estabilizado. Complete ILS com a torre, 11895, com pouso azul 4032. 4032, 195, obrigado. 10. O TAN 3155, mantém o ponto de espera da 10. Fiquei aguardando, TAN 3155. A Vitor Gilé autorizado táxi, reporta o ponto de espera da Oscar. Torre Salvador, boa tarde, 4032 azul, Simbra embaixo travado. Azul 4032, boa tarde, informarei pista livre. 4032. Solo 1649, pronto para o táxi, está alternando Aracaju, 2 horas e 24, tem 91 a bordo. 2 horas e 24, 91 a bordo, altera Aracaju, confere. Irmão. Prossegue via Juliette, correção, prossegue via Índia e Alfa, e no ponto de espera 118.6. Correção, 118.95, o altímetro agora marca 1010, tenha bom voo. Então à direita aqui na Índia na Alfa, ponto de espera 118.95, obrigado e bom dia, até amanhã. Até amanhã. Pouso 10, 4032. Exclusivo no autorizado táxi, a ponto de espera. Número 3, na hoje. Alfa Juliette 07, tá? 3192. Adião 02, Francisco. Tango Zulu, complete VLS com a torre, 1 no 8, meia dúzia com pouso. Na Oeste 62, Graton, bom dia. Controle Salvador, com 807, informação. 807, boa tarde, a identificação desse a 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1010. Boa tarde, a identificação, chegada bom, descendo para 4 mil pés, estado 000, com 807. 3055. Boa tarde, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, boa tarde, confirmando a pista no zero. Confere? Pista no zero, consegue? É onda zero, senhor, vai estar olhando a onda zero. Ok, se a gente continuar a aproximação, informarei pista livre, Juliette, Tango Zulu. Tango Zulu. O Guardião 02 decolou os 47, mantendo a escuta torre. Na escuta da torre, obrigado, 02. Mike, mantenha-me escuta e aguarda. O plano que eu tenho aqui do senhor, ele tá vencido, ok? Mantenha-me escuta e aguarda. O Azul 4032, solo 47 direita, solo 219. Solo 219, Azul 4032. Da 3155, vento 090 graus, 189, autorizado a decolar, pista no zero. Iniciando a decolagem no zero, da 3155. Então, com o meu autorizado táxi, é para o ponto de espera da papá. Decola da 10, saída da El, Leda direto, após decolagem, curva direita. Aciona 5057 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Ok, autorizado em El 240, saída da El, atenção Leda, após curva direita, aciona 5057, frequência do controle 119.8, Oxamea 6327. 6327, contagiamento correto, confirme parte gate que se encontra. 2231, boa tarde, essa é a identificação de sal 050, vigilância, chegada maré. Você não compreendeu até a altitude autorizada? 50, 050, ajuste 10, 10, 1010. 050, 1010, chegada maré. 198, 3050. No 649, após seja na final, ali mantém, que é o terceiro lugar. Fazendo na final, ali mantém o gol no 649. Salvador, está 3155, decolada. 3155, aguarde. Gol no 396, desça 2000 pés. Autorizada a final do ILS, X-Way, reporte localizador. 2000 localizador, informarei, 396. Na 3155, boa tarde, contato radar na decolagem, só 340, na proa de Dael da presente. Direto da Dael, está 3155. Charlie Mike, pronto, campo. Usado para Guarulhos, nível 120, pela Whisky 1, conforme a rota, decola da 17, saída da El, Leda, após voa, direto Ilhéus. Correção, saída Coral, desculpa. Saída Coral, ele decepta a Whisky 1. Aciona 5024 no transponder, 119. 8, através do controle. Prazo de Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou algum pouso. Frequência livre, bom pouso, Romeu Lima. Livre, está regrado, senhor. Step. Tratamento correto, fracionamento TAC 118.95, altímetro marca agora 1010. Boa. Obrigado, ingresso a porta lá, pronto, ó, fita Juliette. Juliette Tango Zulu, solo 50, direita, solo 120, na cima 9. Novamente. O Charlie Mike confirmando já pronto. livre acionamento, reporte para um táxi, o Christian Mike. O Juliette, o Romeu Patango decolou ao 51 no controle 1998. 1998, Romeu Patango. Romeu 49, 20080 graus, 159, autorizado a decolar, visto no zero. Autorizado a decolar, 649. Salvador, muito boa tarde. Papatango, Romeu, Papatango, decolado da 7, curvando agora à direita para ingressar corredor Axé. Romeu, parece corredor Axé, reporta farol da barra, Romeu, Papatango. Reportará farol da barra, Romeu, Papatango. O sobrevoo, confirme, Papatango, vai sobrevoar a ilha e regressa, confirme. Toque arremetido em Veracruz, senhor. Deixei ali Veracruz, quente. Romeu, Papatango, reporta farol da barra. S-1-9-1-3-9-6. Complete, chame a torre 1-1-8-9-5 com pouso, gol no 396. 8-9-6. Sim, motorizado. Aliás, mantém no 7, eu esqueci. Sete, contato radar na decolagem, sobe 240, saída da Ilha. Saída da Ilha, autoriza a proa direta de Léo, gol no 649, senhor. Direta de? Ilhéus. Inicialmente da EL, aguarde coordenação, no 649. Gente, da EL, no 649. Alô, Salvador. Papapapo, uniforme, Vitor. Uniforme, Maico, uniforme, prossiga. Atenta a tráfego na sua posição exata de 12 horas. Não, além desse, não há tráfego de conhecimento e controle. O tráfego está a 12 horas. A 6 milhas e meia em rumo oposto. Não receba a altimetria do mesmo. Livre para a frequência de coordenação no setor. Bom pouso até o regresso, Vitorino de Juliette. É só 1.119,8 é a frequência do controle. Certo, autorizado uma acesso na paraferida, quando dá um certo na saída coral. 0136 é o transponto, 119,8 é o... Melhor, 119,8 é o controle. Aguardando as instruções da frente decolagem para seguir direto em forma de forma. Sente, você vai cumprir o perfil da saída coral por 10 milhas após para sair direto, Siri. Qual são as pessoas a bordo, por gentileza? 01 na bota. Vai manter o perfil por 10 milhas após direto. A coral, em forma de forma. Sente, torre 118.95 para acionamento e táxi, altímetro 1010. 1095, 1010, em forma de forma. Mas Romeu Lima ainda não recebe seu modo alfa nem charge. Acabou de decolar, senhor, já deve receber em um instante. Vai reportar visual com pessoa sua. A informação está 400 pés agora, acendendo para 500. Copiado. Instalador, está catando alfa Rita Juliette. Está afastando no corredor Axé pela Tejada Veracruz, na torre 1 número 3. Alfa Vitor Juliette, boa tarde, contato radar na decolagem. Mantenha-se, condições visuais no 1000 pés. Atenta tráfego de helicóptero em sentido oposto, mantendo 500 pés. Reporte farol da barra. Reparar o terminal, esquente do tráfego do helicóptero, 2 pés. Reparar o farol da barra. Pantanal 47110, informação. Boa tarde. Papão, meio adianta aí, tempo bom. Web 5729, boa tarde, essa identificação desse a 4.000 pés, vigilante, chegada a bomba, ajuste 1.010. 1.010, ajustado, bomba para 4.000 pés, né? 729. O Romeu Lima, tráfego adicional, 12 horas, 3 milhas, um oposto, passando 800 pés em subida, um Charlie 150. Está ciente do tráfego adicional, já recebe o Alfa Charlie do Papa Romeu Lima, senhor? Positivo. Então, o Papa Romeu Lima já passou, pitou tudo. Está avisando com... Está avisando algum campo? Afirmativo, senhor, mas ainda não com tráfego. Ok, reporta visual com o tráfego, então, Romeu Lima. Vai reportar visual, Lima. São 3155, centro, 1-2-5, 1, alterna 1-3-3-2-5, 1. Aeronave bloqueou, poderia repetir votar 3155? Centro Recife, 1-2-5, 1, alterna 1-3-3-25, boa tarde, 1. Obrigado, boa tarde, 3155. Passarela 2231 no DF 3000, corrijo, DF 3000 com 1010 no ajuste, o 2231. Para 3000 pés, 2231. 2231 para sequenciamento, mantenha proa 030, limite ao curso, localizador. Confirmando, controle, foi recordado por outra aeronave. Passarela 2231, setoração para sequenciamento esquerda, proa 025, limite ao curso, localizador. Esquerda, proa 025, o limite é o localizador. Voo 807, desça 2000, autorizada a final do ILS X-Way para pista 1-0, reporte estabilizado. Descendo para 2000, chamada estabilizada, 2231. Controle, Pantanal 4710, vai atingir 150, informação vista. Instrução foi para o Voo 807, desce 2000 com 1010 no ajuste, no 807. Controle do São Salvador, com aquele cordial, boa tarde, o Papatango Whisky Kilo Zulu. Esquilo Zulu, aguarde. O Romeu Lima, chama a torre 10895 com pouso. 10895, Romeu Lima, graças. Gol no 807. Prossiga na escuta. 10-2000 autorizado, ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, X-Ray. Passarido desce 3000. 3000 com 1010, passarido 2231. Ok, entendeu. 3000 com 1010, 2231. O Esquilo Zulu, tráfego de helicóptero, sua posição de 2 horas. 500 pés, 1,5 milha, na vertical do farol de Itapuã, tá avistado? Afirma, tio, já tá atingindo 1000, se autorizado, acende pro 2500. Sobe 2500, na proa de Cairu, Whisky Kilo Zulu. Que maravilha, muito grato, senhor. Controle, Pantanal 4710. Pantanal 4710, boa tarde, acende a identificação, desça o 050, vigilância, chegada maré. Para o 050, identificado, maré, 3470. O 2231 intercepta meios próprios nessa prua? Afirmativo. Então está autorizado a interceptar a DS-2000, reporta FUI, LS, passaria do 2231. Ciente, chamará FUI, LS, 2231. Próximo, Romeu Lima, Golf, aguarde. O Kilo Romeu, Oscar, que prossiga. Estacionado 0123, confirme. Ah. Os senhores apresentaram o plano de voo na sala aí, Salvador, senhores? Não estou recebendo nenhum plano de vocês aqui. Afirmativo. Ok, copiado, já localizamos aqui. Muito grato, mantendo 1500 pés, confirme pessoas a bordo. Gente, o passarelo 2231 não reduza para aproximação, segue tráfego da Gol. 12 horas 4 milhas com 1,65 de ground speed. Caldo, parada, tá? Gol no 649, Recife, 1251, na alterna 13325, com voo. 251-3325, no 649, obrigado. Romeu Papatango, com a frequência livre, atenta a tráfego cruzando a Bahia, bom voo até o regresso. Grato, frequência livre. 807. Romeu decolou, 959, controle 1-9-8. Já regresso. Corre 1-9-8-9-5, bom posto. 2-8-9-5, atome. 2-8-3. Atinge e mantenha 2500, é o Kilo Zulu. Mantenha reabastecido, isso que é Kilo Zulu. Voltaremos. Bom, na final tem embaixo travado. 1-8-0-7, está autorizado o pouso, pista 1-0-20-0-9-0 graus, 1-7-9, forma helicóptero 300 pés, através norte, na cabeceira, 1 milha. Assistente de pouso 8-0-7. Romeu Lima no solo, controlado, senhor. Assistente, considerando solo aos 5-9, eu corto de frequência, o forma helicóptero. Obrigado, senhor. Obrigado, um bom vestidor. Igualmente. Bom, São Paulo, direto. Autorizado, pode manter. Tá, Romeu. Fofum! Abraço! Fofum! Abraço. Estou contando. Qual a posição? É Almo? Almo Flock, é isso? Albo. Positivo. Então 340 para Petrolina, pista 10.